mais uma briga e outra vez a solidão. E eu tentando consolar meu coração. E essa briga, a gota d'água de uma história. Amanhã eu vou embora, com você não fico mais. O nosso amor tá desgastado com o tempo. Vou embora com o vento, e acabou nossa paixão. Ficou apenas uma mágoa em nosso peito, que ainda não teve jeito de tirar do coração. Por isso mesmo eu vou embora dessa casa. Nosso amor já criou asas e ficou a solidão. Pode ficar aqui. Sou eu quem quero ir. Pode ficar com tudo, que eu vou cair no mundo. Eu quero é ser feliz. Você fez tudo errado. Eu tentei consertar. Você pisou na bola, por isso eu vou. Quero mais te amar. O nosso amor tá desgastado com o tempo. Vou embora com o vento. E acabou nossa paixão. Ficou apenas uma mágoa em nosso peito, que ainda não teve jeito de tirar do coração. Por isso mesmo eu vou embora dessa casa. Nosso amor já criou asas e ficou a solidão. Pode ficar aqui. Sou eu quem quero ir. Pode ficar com tudo, eu vou cair no mundo. Eu quero é ser feliz. Você fez tudo errado. Eu tentei. Por isso eu vou embora. Não quero mais te amar.